o Venerável agora é passagem do blog, né? De repente, daqui a pouco, até de repente ele até ele entra. É, aí eu tava vendo lá o perfil dele. Caralho, tava conversando com ele também por e-mail. Caralho, o cara fez Escola Nacional de Circo. O cara é louro, pintoso, o cara é bonitão. E tem uma namorada bonita pra caralho. Aí, esse cara é bom demais pro blog, cara. Não, ele tá no lugar errado. Sabe do que fala? Vai dar merda, hein? Senhores, a mais um EnxutoCast, o podcast do Baile dos Enxutos. Eu sou o Leonardo e hoje nós estamos com a casa cheia. Estamos aqui com os nossos queridos amigos, Swag. Sem nenhuma frase engraçada pra falar hoje. Nosso querido amigo Mou. Olha o Cajuru aí, hein? Te liga, Cajuru. Me processe, porra! Nosso querido amigo Chris. Entrei na feira da fruta. Vocês que sabem, se querem me pegar de pau, pega, porra. Mas depois aguenta as consequências. A feira da fruta tá... A feira da fruta tem que tomar cuidado, hein? Não pode ter maçã, apenas outras frutas. Rapinho! E o nosso querido amigo Inferno? Peraí que eu tô conversando agora com o meu advogado, peraí. Hoje tá todo mundo sério, né, cara? Todo mundo sério, clima tenso, clima... Eu não passo uma agulha no cu, né? Fiquei de cu duro, nossa! Passo uma agulha no cu, né, de todo mundo. Eu fui... Até do Creed, pra você agora, ver. Fui comer algo agora, antes de começar o podcast, eu preferi pegar uma manga do que uma outra fruta que não pode ser citada. Sim, a fruta vermelha. Cara, esse é o podcast do BDE mais polêmico, mais maçãs. Por isso não fala o nome da fruta, porra, não pode. Colocou um bip em cima. Vamos usar a magia da edição pra substituir a maçã por carambola. Ô, Inferno, você tá conversando com raiva aí, né? Não, advogado de verdade, que o bagulho foi feio. Exatamente, né? Conversando com a Rosinha, né? Se a gente depender do Harvey, fudeu, velho. Aí que a gente vai. Ao invés de tomar uma pequena multa, a gente vai com a cadeira elétrica. Léo, é por isso que o Hipnose Brutal de hoje foi com triplo mamilos. Sim, porque foi triplamente polêmico. Mas essa parte. Eu só queria dizer uma coisa, Só queria dizer, viado, filho da puta. Viadinho, filho da puta, viado. Isso é uma coisa do caralho, cala a boca. Ó, o processo, de processo, hein. Mas deixemos as polêmicas, os processos para trás. Eu não citei, mas o nosso... Temos aqui de backup nosso querido amigo Witch King também. Ele não poderá dar oi, mas ele está nos nossos corações. Vou fazer um beatbox, aqueles sons com a boca, saca só galera. Pipi pipi pipi pipi zipi churrum pum papi fifi que porta para tuntatsu curunta bomba piripu takatskats bumurom. Crianças, depois de uma semana cheia de processos, advogados e tudo mais. Você acha que vida de blogueiro é só mansões e mulheres e artes? Você acha que todos os milhões que nós temos na nossa conta é bem assim fácil? Não! As grandes corporações já tentam derrubar o BDE. Ah, rapaz! Porque nós estamos explorando a mídia brasileira! Mas para provar para esses oligo alguma coisa, fugiu do norma, são oligarquias, então oligocratas. É um chapado. Para provar para os donos das grandes oligarquias que estamos mais fortes do que nunca, estamos aqui novamente com um podcast. Só como a gente passou a semana então saindo de fórum sendo processado, não tem nenhum assunto que a gente pôde se preparar para falar. Então, para alegria de vocês, faremos mais um podcast de leitura de comentários. Na verdade, nós estamos proibidos de falar sobre outros assuntos, a não ser coisas que sejam do blog. Até segunda ordem. Exatamente. Qualquer outro assunto pode gerar mais processos para nós, então, por hora, nós advogados... Direitos autorais, né? Porra, deixa eu acabar de falar, porra. Perdão. Fala, porra! Não, que o Mo toda hora te atravessa, caralho. Meu filho, você vem de camisinha aqui? Só agora você notou. Não, o pior é que eu falo, por causa da ausência... quando o Mo atravessa alguém, eu para. Como eu não tenho microfone, eu falo tão alto que daí eu não escuto o Mo me atravessando. Só que na gravação não dá pra me ouvir, e fica uma bosta. O Mo atravessa tanto que no parto dele, cara, tiveram que rasgar a mãe das costas até a barriga, porque eles tiveram que tirar pra cintura o moleque. Ah, o processo. Agora vem aquela musiquinha do final dos sketches dos Trapalhões, né? Léo, você ouve ele te atravessando, mas você sente ele te atravessando, não? Caralho, Cris. O nível tá... Na verdade, eu nem sinto mais, sabe? Eu nem percebi ele me atravessando. Mas deixemos as atravessadas. Que viagem. Que bicha, veja você, né? Estão dois viados, né? Deixemos a atravessada no voo pra lá, deixemos os processos advogados e os milhões que. Porque podem nos processar, porque temos milhões pra gastar com advogados. Apenas os melhores, tipo Harvey. eu sou um pândego. Deixemos tudo isso de lado. Seus apedeotas. Seus beócios. Seus parlapatões. Vocês nada podem conosco. O blog mais poderoso da história recente da região centro-sul de São Paulo. Cara, mas... a gente precisa começar a falar difícil, né? Pra falar no tribunal, né? Linguagem. Não, e detalhe, a gente combinou que não ia falar sobre esse assunto. Isso é porque a gente combinou que não ia falar sobre isso. Eu quero deixar claro que eu sou só um colaborador. Olha aí, fugindo. O blog é do Sorg. Eu sou só um personagem, tá? Mas que filho da puta, olha aí, veja você. Eu sou um personagem. Ocupado, eu não existo, né? Eu sou um cara. Como tal, o sistema jurídico brasileiro não permite que animais sejam processados. Pô, mano, é sacanagem. Eu nem posso dar fruta e me fudir. Na realidade, o blog é do Dadá, porque eu sou um cachorro, o Léo é uma tartaruga. Ou eu vou. Não pode ter a posse. Eu sou de menor. Aí o Mo é de menor. Eu sou de menor e não existe mais o Kang é o computador. Eu sou só o Dadá, pô. Mas o Dadá é retardado, ele não pode assumir os próprios atos. Olha o processo. Ele é inimputável, não é isso, Zé? Ele é inimputável, pô. Ele é plenamente incapaz. Ele vai ficar bolado. Vai, Léo, segue. Ele vem xingar no e-mail aí. Segue o baile. Vamos começar, vamos falar de coisa boa, vamos falar de comentário, vamos falar de Tech Fix, vamos começar com... inferno, já vamos começar xingando amanhã. Depois vai ter procurar pra mostrar, né? Tudo bem, viado. Vamos lá, tem sim. O senhor se habitua a procurar os comentários antes, tá? Eu tava com o papo com vocês. Agora que eu fiz. Porra, fala o comentário. É, não é bem um comentário, né? É um post de um redator nosso, chamado Mou. Doutor Estranho não estará em Thor 2. Aí ele vem falando, né? Aquele post e tal. Que fala de pique, fala de xoxota. Aquele monte de blá blá blá, né? Não, peraí, deixa eu vacilei que esqueci de botar a parte que mais importava, a parte que falava que ele realmente não ia, cara. É normal, é o tipo de coisa que não me surpreende. Aí vem o nosso queridíssimo Mo e fala: dois nomes me vem à cabeça para interpretar o Doutor Estranho. Um deles é o Johnny Depp, que eu acho que daria um puta Doutor Estranho. Não só pela aparência física, mas pelo ator mesmo. Ele certamente daria uma personalidade muito maneira pro mago, pegando traços já da personalidade do personagem. Construção verbal é tudo, né? E ainda acrescentando algo seu. Eu não sei que algo ele vai acrescentar, enfim. Sou suspeito pra falar, pois sou putinha do ator. Tá que pariu. Mas acho que seria uma boa pedida de quebra, poderia chamar o Tim Burton pra dirigir a parada. Bom, você é só um menino, bom. Deixa ele pro fã-clube do Johnny Depp, qual o problema, cara? Cara, eu não entendo qual o problema de gostar dos filmes do cara. Eu sinceramente, não entendo. Já viu Do Inferno, cara? Adaptação do Alan Moore? Ele tá sensacional nesse filme, cara. Bicho, você não gosta do cara, você gosta do cara. Eu gosto do ator, cara. Eu gosto dos filmes do ator, cara. Você é putinha do cara. É, sou putinha do cara. Não, cara, eu sou putinha dos filmes, cara. Não foi isso? Não. Não. Isso? Eu. Ó, esse post do Mon é tudo errado, cara. Primeiro ele coloca um título que não condiz com o que tem com o conteúdo do post. Cara, esse dia tava foda, cara. É, droga, cara. Não, cara, esse dia eu acho que eu larguei, tipo, uns 3, 4 posts nesse dia, mas, tipo, os todos com muito erro horrível, assim, cara. Pra você, acho que não tava. Não, acho que aqui foi um grande acerto seu. Então você foi sincero. Abre aspas. Sou suspeito para falar, pois sou putinha do ator. Mas tudo bem, cara. A pessoa do homem. Tinha do Leonardo, dos filmes Leonardo DiCaprio, do Refred. Sou mesmo, cara. E você falou que é putinha do cara. Mo, você. Tá, me expressei mal, cara. Eu quis dizer dos filmes, cara. Ou foi um ato falho seu, Mo? Não, cara, eu. Ela, eu gosto de mulher. Quem não gosta é as mulheres que não gostam de mim, entendeu? Esse é um argumento, cara. Não tem como refutar esse argumento do Mou, cara. Eu acho que ele tá procurando caminhos alternativos, mas tudo bem. Inferno, que tal você aproveitar e ler um comentário no podcast de comentário? Ai! Você tá de sacanagem. Ele chegou a gaguejou. Eu preciso inferno gaguejar, cara, que foda. É que eu tô procurando aqui, filho da puta, peraí. Ah, tá bom, perdeu uma vez, foda-se. Achei. É. Uma coisa legal. Comentário dele, quer apostar quanto? Não, é meu, viado. É, Cridoca Júnior. Uma coisa legal, foi no post sobre a Konami, antecipando o lançamento do PES 2013, tirando a imagem ridícula do ridículo do Neymar no header do post, e uma imagem ridícula de dois caras se beijando no final. Cara, do post. O pior é que aquela não é a única imagem desse bug, velho. Tem umas duas, três imagens disso aí acontecendo, é ridículo. Ai, ai. Não, o legal foi assim, começou com o Evandro, né? O melhor de todos, o único futebol. Ah, não, começou com RD. Que o único jogo de futebol que presta é o Internet no Superstar Soccer. Aí o Evandro, o melhor de todos, o único futebol que eu gostava de jogar fazia a manha do juiz cachorro e Alejo, cara. O Alejo, cara. Aí o Rubens, tirou, peringou! Segui, saque do goleiro! O Evandro louco, expulsão! O RD, lost an opportunity! O Evandro louco, belo passe! O segui, pura falta, é? Pura falta, hein? O Evandro louco, cartão amarelo! O segui, expulsado! O Rubens, oi, é pênalti! Oi, pênalti! Caralho, muito bom, cara. Alejo melhor que o Pelé, cara. Cara, o Alejo era muito foda, velho. E a narração, cara, era muito boa, né? É, mas. É... Futebol brasileiro 96! Perigo! Cara, muito foda, assim, deu saudade de ver essas porra, cara, muito foda. Era Ronaldinho Soccer, era muito foda, cara. É, era difícil pra caralho. Inferno, não larga a mão de ser bicho que baixa um emulador e joga essa merda, caralho. Não, cara, isso aí é mole de fazer, tô falando assim, era legal você jogar naquela época, entendeu, que você era moleque e tal. Ah, hoje você joga, mas não tem a mesma graça. Ah, é legal. Aí, eu era piada naquela época, vocês já não eram piada nessa época, cara. Mas você ainda é menino, Mo. Ô, Mo, você tava quase no saco do teu pai, bicho. Isso sim, porra. Ó, campeonato brasileiro. 97, 97, não, senhor. Caralho, 96 eu tinha 18 anos, pode crer. Caralho, eu não quero mais silêncio, falar. Né? Ah, eu não posso fazer mais nada, tô ficando velho, tô acabado, meu pinto não sobe mais. É, tu tem certeza que quer falar disso, Léo? Todo mundo procurando post pra ler. É, lembrei aquele final de episódio do Family Guy que tá o Stewie lavando o Rupert no chuveiro, assim. Vamos lá então, vai, segue o bairro. Puta, isso aqui foi foda. Isso aqui era muito legal. Vou baixar essa ROM só pra eu ficar ouvindo o cara gritando: expulsado! Deixemos os expulsados de lado, mas vamos passar pro próximo, vai, vamos começar a rodar a roda. Senhor Creed, sim, por gentileza, leia um comentário fantástico aí que você... Leia um advogado. Leia um advogado. Até porque tá na cidade de um, pô. Ela Creed, a caca juru. Filho da puta, só porque eu tô escolhendo aqui ainda os comentários, mas vamos lá. É, ele sacaneia a gente, cara. Porra, que foda esse cara. Não, peraí. Vai tomar no cu todo mundo. A gente tá aqui pra começar. Não, vamos começar a gravação? Pô, vamos começar aqui, não sei o quê. Tá bom, vamos começar. Começa. Ah, não escolhi o comentário. Porra! Mas antigamente, seu cagado, você escolhia e passava pra gente. Hoje você não dá mais esse molezinho pra gente. Você é ruim, né? O suco. Ai, caralho, peraí. O suco, ah, senhor, quer do quê também? Acompanha fritas no seu pedido? Pô, Porra, tem fritas que eu nem jantei ainda, cara. Caralho, minha gata entrou em modo predador. Puta que pariu. Vai, Cris, lê o comentário. Então vamos lá. Relembrando aqui aquela memorável semana do Ano do Homem-Aranha, né? E eu fiz um curso sobre o Ultimate Spider-Man e citei as melhores histórias, né? Assim, as mais assim, relevantes que teve durante a universo Ultimate com a Aranha do Benz. Aí o Super Screw comentou assim, ó. O Venom é a essência do Massa Velho. Aí o Manhattan colocou: tudo que é massa velho desmancha-se no ar, Karl Marx. Aí veio o Sorg e botou: massa velho é igual a MC ao quadrado, Einstein. Aí eu botei: é massa velho, mano, dadá. Ainda tem mais nesse mesmo post ainda. Continua. O nerd reverso, inverso, vermelho, puta que pariu. Ele falou: muito bom, Homem-Aranha Ultimate foi a HQ que me salvou dos mangás e trouxe de volta para as HQs americanas. Que merda. Talvez por isso que eu adore a arte da HQ. Ele adora a arte da HQ com o Bagley. Aí eu botei, aí eu respondi pra ele: se salvou, ué. Então explica esse book vermelho do Hélio Magnus em seu avatar. O cara se salvou do mangá, voltou a ler comics, adora a arte do Mark Bagley. Do Mark Bagley, quem é Mark Bagley? É desenhista novo? É o Mark Bagley. E usa o avatar do Hulk vermelho de Jeff Loeb. É, realmente salvou mesmo, né? Parabéns, Nerd Reverso. E inverso vermelho. Fã de Michael Bay enrustidos, cara. Tá escrito na cara dele que é um corno, quer foder com todo mundo, quer foder com você. Ah, esse aí deve ir pro trabalho com a mesa da cor. Cara. Depois ele tentou rei, tentou justificar aqui o avatar dele, mas foda-se. Na cara, esse cara é espião. Nada que envolva o Hulk vermelho é justificável. Não tem, cara. E gostar do Mario Ultimate do Vince por causa da arte do Mark Bagley. Então tá, né? Não, é isso que eu ia falar. O cara saiu do mangá pro Homem-Aranha Ultimate e falou que foi salvo. E por causa da arte do... Até aí tudo bem, mas falar que é por causa da arte do Mark Bagley, cara, puta que pariu. Bagley, tá? Foda-se. Cara, vocês falaram do Hulk vermelho agora, cara. Aquela puta arte estilizada, puxada pra caralho pro mangá. É por isso que eu tô falando. Ah, porra. Sim. Com o Homem-Aranha que os olhos dele dão 30% da cara dele, caralho. sair do mangá, por algo muito diferente. Mas pode ler mais um? Sim, pode ler mais um, querido. Você pode tudo, meu chuchu. Vai lá. Eu queimo eles todos. Aí depois eu procuro mais. No meu post sobre 50 anos do Chico Bento, também estão comemorando aí o lançamento de uma revista, né? Dos 50 anos e tal. Aí eu até botei aqui uma imagem muito sugestiva aqui no final sobre o Chico Bento, a primeira cavalgada ninguém esquece, estilo Gangnam Style. Então vou dar pra vocês aqui vocês relembrarem. Olha o Maurício de Souza aí, ó. Olha vindo outro aí, hein? Porra, mas foi ele que fez isso, caralho. Não tô inventando nada. A próxima fruta que vão ter que parar de falar é goiaba, por causa do Chico Bento. Dá uma olhada na imagem do fim do posto. Ah, eu lembro. Ah, tá. Vem, primo, não sei, Chico, tenho medo. A primeira colgada esquece. Significa? Então, cara, aí o Fred. Quadrinhos da infância do Creed, né, cara? Porra. Então, aí o Fred Grigger respondeu: parabéns, Buscemi, filho da puta. Eu não entendi o xiste. Ô, cara, porra. Isso não tem relação com a imagem no final, caralho. Isso aí é só com ele comemorando o aniversário do Chico Bento, pô. É, que dá. Agora eu entendi o xiste. Que merda de piada. Que merda, hein, ó. Pula. Por associação, se A igual a B e B igual a C, então A igual a C, ele tá insinuando que o Buscemi é viado. Mais um processo. Parabéns, Léo. Não, pior, né? Mais um viado no MDM. Post sobre 20 mil lexos marinos e cat. Mais um viado no MDM. Puta que pariu. É só falta, né? Segue. Creed, vai ler mais um comentário? Não, guarda pra próxima rodada. Não, esse aqui é morrer, esse vai pro próximo. Viu? Tá bom. 20 mil legos submarinos em HQ. Aí o King responde aqui: o primeiro livro que li foi Garra de Campeão sobre um motoqueiro. Pois é. Depois li todos, Sherlock Holmes, Júlio Verne, não parei mais. Aí depois ele leu Crônicas de Gelo e Fogo e blá blá blá. Aí veio o JJ e escreveu: esqueceu de dizer que li a revista do Gambit. E o Gavião, ele. Pobre King. Caralho, cara, o King ele escolhe muito bem. Por que ele. Por que, meu Deus? King, por quê? Gavião Arqueiro, ele já explicou por que ele lê isso, porque é os que mais dá acesso, que mais dá comentário, ou seja, é culpa dos leitores que o King tá lendo esse monte de dinheiro. O King, ele é um mártir. As coisas que ele se expõe pelo bem do blog... porra, eu fico até emocionado. E pior que ele não recebe, né, cara? Ele não ganha pra isso. Ele faz por puro sadismo. Sadismo, né? Mas será que é pelo bem do blog ou é por tara dele de gostar mesmo? Ah, cara, eu acho que ele gosta. Ele gosta. Ele gosta. É um verme. Legal ele falando que o Mokino, a W, não, da Mulher Maravilha não teve audiência, mas a do Gambit, puta que pariu. Por que as pessoas gostam do Gambit? Sei lá, cara. The Boys que é foda, pô, foi fraco, mas o Gambit todo mundo. Eu até entendo que muita gente entra pra sacanear, né? Tipo, o Gambit, que merda, aquele personagem bicha, viado, mas. Não sei. Eu vou ficando triste. Não... O pessoal, eles não gostam de comentar e discutir sobre alguma coisa bacana. Eles gostam de falar falar mal e xingar. Sobre a vida deles. É. Sobre as empregadas que morreram de crack, né? Saudade da... Como é que eu chamava? Não lembro o nome dela. Saudade da bichinha. Saudade da bichinha. Pena que ela morreu, maldito craque. Essa foi foda, né, cara? Ai. Como é que era o nome do cara? Eu esqueci o nome dele. Foi sensacional, cara. A gente falou desse comentário e não tem nada a ver, mas o Mo que leu esse comentário. Vai lá, Mo, leia um comentário. Cara, tem no podcast que... Não lembro qual podcast foi. Ah, foi o dia todo, esses fodões. Aí, cara... Que o Sorg largou lá o podcast e tal, botou uma ou duas imagenzinhas, beleza. E aí, depois vem o seu Leonardo e edita a parada, né? E. Não, aí eu vou ler o comentário do Sorg aqui. Léo entra no post pra colocar um vídeo do Terry Crews sem camisa. Significa? E aí, significa? Eu acho que os senhores estão sendo injustos. Nós fizemos comentários. Defenda-se, tente defender-se. E a gente fala exatamente das propagandas dele que são avacalhadas. Então, fui lá e coloquei a propaganda. Eu não tenho culpa se o sujeito fica sem camisa de forma homoerótica. A voz do Léo parece que ele até é constrangido, né, cara? Tá sumindo, né? Tá ficando pequenininho na cadeira. Eu não tenho culpa. Cara, vocês assistiram aquele vídeo? Eu vi. Tem uma que ele tá apontando, ele sai um braço do bíceps dele e aponta pro outro lado. Caralho, é muito sem noção, velho. As coisas que o Terry Crews faz são muito fodas. Ah, cara, aquele vídeo lá do... Esse dia que a gente tava gravando, que acho que foi o Paul que mandou, que são os melhores momentos na comédia dele, que ele... As branquelas dançando lá no escopito, cara. É muito, aquilo lá é muito foda. E ele e no clipe também, quando ele para o carro do lado do Adam Sandler no. Começa a cantar aquela musiquinha de mulherzinha, aquela, né? Muito grande pro caralho, cara, tudo serelepe, saltitante no carro, cara. Muito não, ele é aquele cara que tu não tem medo de ser ridículo, né, velho? Isso é ótimo. Ele fica engraçado pra caralho. Ele é muito engraçado, cara. Então, os René pira com a atualização que o Léo fez. Ele fica mostrando a língua, cara, na hora da música. Lá, puta, que lá é engraçado demais. Cara. É, o pai do Chris é foda. Os senhores lavem suas bocas imundas antes de falar do pai do Chris. Os imundos. Vai lá, Moy, lê mais um comentário. Se o senhor já ficou feliz, já tá contente de me sacanear, pode ler outro comentário, tá? No podcast de medo, o Super Scrooge chegou e falou assim: o cast ficou foda. Aí o Sir John Scast embaixo respondeu: obrigada. Por quê? Eu não entendi, cara. Eu achei engraçado. É isso, por quê? Eu achei engraçado. Eu tava esperando o Mo explicar, cara, mas. Achei engraçado. Por que que tem um. Agradeceu, cara. Sei lá, achei engraçado seguir. A cabeça do Super Screw, ele participou, né? Não, o Sr. Jones Cash que agradeceu. Ah, isso, o Sr. Jones Cash. Assustador é falando do Futanari, cara, porra. Não do... E fala com propriedade, assim, de quem já, né? Caralho. Sr. Jones Cash, o senhor é um brincalhão, viu? O senhor mora no nosso coração. Vai lá, Sorg, tua vez, leia comentários. Nossa, o Léo tá empolgado. Tá se arrastando, né? tô cansado pra caralho, cara, tá foda. Depois o Terry Crews. Ai, porra, lê logo. Cara, no podcast de um ano de BD, tava todo mundo comentando e tal, aí chegou certo momento que o Evandro falou, ah, tô indo embora do trabalho e tal, amanhã comento mais. Aí, beleza, aí você vai subindo os comentários pros mais recentes, aí tem outro do Evandro louco, né? Que beleza, tem Wi-Fi no bar, mas não vou perder tempo comentando aqui. Porra, cara, o cara vai pro bar, ele acessa o BDE pra ficar comentando, aí ele fala que não vai comentar, só que ele fica. Eu não vou perder tempo comentando, eu já dei todos os parabéns que poderia dar, vida longa ao BDE, viva os posts, viva o Chutocast, viva a leitura. Porra, ele fica 2 horas mandando viva no bar. Muito nerd, né, cara, não, acessar do bar, né, cara. Muito forever alone, né, cara. Ou ele tava igual o King lá no café, acessando o BDE, rindo sozinho, ou ele é aqueles cara, tá todo mundo curtindo lá, e ele é aquele nerd que fica no celular, né, tipo, jogando sozinho. Ô, pega a cerveja, não, peraí, deixa eu só matar esse cara aqui, que eu já vou. Muito, muito forever alone, cara. Vai lá, Sorg, leia mais um, por favor. Aí o Anubis Necromancer, né, nosso, o fã das Futanari. Futunarista. É, o Futunarista. Futunarista. No mesmo Chutocast, ele perguntou se já teve, tirando a brincadeira, já teve algum podcast sobre action figures? Aí o Coruja, muito bem educado, né, fazendo a Escola do Inferno, ele falou que já teve, só que o proctologista não conseguiu tirar do cu do Dadá. Dadá sempre alvo, né, cara? A gente subornou ele pra deixar lá no cu dele, que esse assunto é muito malo. Tadinho do Dadá, cara. Tadinho do Dadá. Dadá, você mora no nosso coração. Você mora no coração do nosso advogado, né? Também. Cara, naquele... A situação ainda não tá tendo processo. Por enquanto, né? Por enquanto, exatamente. No podcast que a... No podcast, no post que a senhora infame fez, que é aquele longe é lugar que não existe, eu fui fazer um comentário lá, só que aí o disco deu um problema e ele postou meu comentário 2 vezes. E como todos nós somos administradores, eu fui lá e deletei o comentário repetido, né? Aí, cara, o engraçado foi a reação que teve, assim, porque no fim do post o inferno fala, né? Cuidado com os comentários, respeita a minha esposa, não sei o que lá. Aí quando você apaga um comentário, fica lá, né? This comment was deleted. Aí veio lá, o Super Screw. Se fudeu, já foi um. Então já foi banido. Aí o Evandro louco embaixo. Porra, quem que era esse? Aí o Mac. Leitor sendo banido? Começou a MDM ação do bebê. E o pior, cara, assim, eu olhei, ué, uma entrada deletada, mas porra, o que será que aconteceu? Aí eu entrei no WordPress, entrei lá no nosso sistema lá de comentários pra ver o que é que aconteceu, né? Porque, porra, era pra ser você, né, filho da puta? Ué, o Discos postou 2 vezes no comentário, aí na hora eu já fui e deletei. Só que a reação em cadeia que deu, cara. Viu, leitores? Nós não estamos chapa branquizando o baile dos enxutos. Branquizando o baile. Não estamos. Enquanto nossos advogados permitirem. Já rolou duas moderações ali, né? Eu acho que o inferno foi o outro que teve que dar um calma aí, galera. Mas gente... olha só, hein, só esse pessoal, essa reação toda que teve é porque o pessoal, a maioria que comenta aqui, é tudo gato escaldado de hoje, foram banidos de outros lugares, né? O pessoal fica assustado, né, cara? É trauma, né, cara? Caralho, cara, eles tão banindo. Fica de boa. Disfarça. Mas é bom pensar assim mesmo. Pensem assim mesmo que vocês vão ter vida longa. Caso contrário... Uma coisa que o Léo falou, quem manda aqui é a gente, não são vocês. É. Exatamente. Tudo bem. Nós vamos... Educação em casa tem que ter educação aqui, filho da puta. Exato. Nós hoje somos ricos e famosos por causa de vocês? Somos, ok. Mas vamos com calma, pelo menos com as pessoas de mais garbo e elegância, como a senhora infame e outros, né? Porra. O resto, como o Dadá, vocês podem xingar à vontade. Mas vamos lá. No podcast do Thanos, que vai apanhar do Rocket Raccoon, que é óbvio que ele vai apanhar do Rocket Raccoon. Rocket Raccoon, porra. Rocket Raccoon. É o inglês do Yoda Maçã. Fica quieto, Yoda Maçã. É o inglês do Norte, caralho. Você esqueceu. Falou intelectual que escreveu processar com C cedilha. Ai, que burro, dá 0 pra ele. Foi o corretor automático do iPhone. Tava inquilino, corretor automático, xixi. Vai, deixa o Léo falar, pô. Deixa o Léo falar. Não traz mais processo pra... Não, do Red Hit Content, porra. É, do Rocate Raccoon, ou Guaxinim Foguete, tem um tal de Chris Kleber, que colocou o seguinte comentário. Que Thanos nada. Vocês são ingênuos demais. É, Guardiões da Galáxia e Vingadores 2 são, na verdade, filmes introdutórios do Rocate Raccoon no cinema. Pois em Vingadores 3, o Guaxinim de Trabuco vai se unir à garota Esquilo para dominar o universo. Cara, eu pagava o que fosse pra assistir um filme do Guaxinim de Trabuco com a garota Esquilo. Principalmente se eles matarem o Chris Evans. Cara, Rocket Raccoon e a garota Esquilo, cara, é o fim do universo que a gente conhece. Não, eles sendo... Ultimatum, né? É, não, ultimatum, sim. Acaba tudo, morre todo mundo. É pior que vocês imaginam. Eles sendo um Guaxinim e ela sendo uma garota Esquilo, eu imagino que eles sejam minimamente capazes de copular. Caralho. Então você teria o garoto Guaxinim de Trabuco. Puta merda, cara. Como um filho deles. Cara, seria o personagem mais poderoso que a Tia May, cara. Ninguém ia poder matar ele. Caralho, eu falo do cara dos Futanari, mas olha o que ele fica pensando, cara. É. Caralho, cara. É influência do Sergio Aniscast. Não, o Futanari é o Necromancer, não é? É, o Necromancer, é verdade. Foi mal, Sergio Aniscast. Você, até onde sabemos, não gosta de comer a Digimon. Que merda, né, cara? Que pariu, cara. O que mais que eu ia ler? Que perdi até o... Meu Deus, ah, sim, cadê? Tá aqui, calma, muita calma nessa hora. No post de Bui na Tela, o Paulo Rei fez o seguinte comentário. Entre os casos, provavelmente assistirei 007, ainda tenho que ver no anterior, Lincoln, apesar do Spielberg, e esse Sinister. Um rápido parênteses, esse Lincoln vai ser muito pior do que Abraham Lincoln, Caçador de Vampiros, tá? Vai ser muito mais foda do que esse filme. Mas o que, que eu ia dizer? Os que são uma merda... Quais são uma merda completa? The Hobbit, Penguin e Smurfs 2. É, eu queria que um certo membro do nosso blog dissesse o que, que ele acha do fato do Pablo Rendi dizer que o Hobbit vai ser uma merda. Ou os Hobbits, né? Porque você tem... Quem vai falar? Vai ser eu ou vai ser o King? Olha, o King escreveu... Cara, pelo amor de Deus. Não, o King escreveu palavrão, cara. Não, tira um cara, tira. Print e põe só essa parte. Leitores. Vou fazer um ponto com esse print, com print disso aqui. Nesse exato momento, o Witch King, o robô, o mito, escreveu: manda ele a merda, pô. Peraí, só para os leitores se situarem, cara, o Witch King é a pessoa mais cavalheira que a gente já conheceu na face da Terra. Enquanto de todos os multiversos, de todas as terras paralelas. Enquanto o resto do BDE é xingando Dada, xingando nossas mães, mandando a puta que pariu, mandando o bolso fuder, essas coisas, o Witch King manda: prezados, senhores. Aí quando ele tá bravo, ele fala droga. Ele fala pomba. E cara, agora. Cara bola. Cacilda. Ô, oh, diabos. Não, diacho. Diacho. Ele fala diabo, ele fala diacho. É o salsicha. É diacho. É o capitão Marvel da Liga Cômica. Falava diacho. Cara, ele mandou o cara a merda, porra. Não, ele falou dois palavrões. E qual é o nome na do filho da puta? Qual é o nome do filho da puta? Olha o outro se ofendendo aí também. Qual é o nome dele? Pablo Rein, não é? O Pablo Rein. Pablo Rein, morre de câncer no cu, filho de uma puta. Robin, você me mandou tomar no cu? Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Você é um menino ainda, Robin, eu te criei. Que isso, você não pode falar essas coisas. O senhor é apenas um menino. Cara, próxima pessoa que esbarrar no Pablo Rein na rua, ele vai ficar bolado, cara. Meu Deus, o que? Tem alguém pra estar encarando ele, né? Pablo Rein, na sessão de comentários desse post, pede desculpa pro King, vai. A gente não tem muitas regras aqui, ô Pablo Rein, mas uma delas é não falar mal do Hobbit, tá, ô filho da puta? Vai ser uma merda esse filme, os três filmes vão ser horríveis, todo mundo já sabe. Pera aí, ó, o King vai mandar outro palavrão, cara. Cara, o que vocês acharam de pegar esse livro e transformar em três filmes? Uma merda. Aí, ó. Ei, Mo, fala agora. Léo tá querendo me tirar do sério? Ah, o King tá tremendo, cara. Vocês estão mexendo com o cara do iluminado, porra. Yes, King. Cara, desculpa, não... King. De forma alguma, todo mundo sabe que o Hobbit vai ser foda. E que vai ser muito melhor que aquela porcaria do Senhor dos Anéis. Quer dizer, não, vai ser muito foda como aqueles filmes fantásticos da trilogia. O cara escolhe errado pra falar mal dele. Pô, não, sério, não tem assunto pra três filmes. Só vai ficar uma cena de 15 minutos olhando a folha na beira do caminho onde o Hobbit passou. Eles vão ter que se valer do tipo de narrativa do Tolkien, né, cara? Vai ser muito chato. O King, nem explorando os apêndices, cara. Não dá três filmes, não dá. Dá dois. Dá dois, tá de bom tamanho. Dois de 2 horas e meia. Tá beleza. Dois, que legal, cara. Eles vão adaptar o Silmarillion também, tá? Vai ser 7 filmes. Se fosse adaptar o Silmarillion, beleza. Vão ser 3 filmes. Ótimo. É cabível. Faz sentido. King, cara, você é um putinha do. Eu tô discutindo com o King. O King escreveu falando. Então eu tô entendendo porra nenhuma, né? É que o King tá tentando defender, cara, os ouvintes. Na tese do cara da faculdade, no TCC do cara, o cara citou Tolkien, cara. Tu vai discutir com esse cara? Porra! Ele citou Tolkien no post de despedida do outro blog, cara. Você não tem como discutir com ele. Mas deixemos isso pra outro caso. O podcast pra gente falar mal de Tolkien, que todo mundo sabe que é um. Olha o processo aí, ó. O blog tá morto, mas, né? É verdade. Não, o outro blog. Eu não falei. Ó, tá vendo? Eu falei que ele tem outro blog. Você que tá falando que tá morto aí, ó. Tá vendo? Deu errado. Mas deixemos o outro blog, que o saudoso outro blog, deixemos o Tolkien, que é chato pra caralho, todo mundo sabe. E agora o inferno, eu quero que ele leia mais comentários. Pô, cara, tu pegou de falsa riada de novo, né? Foda. Deixa eu. O inferno, o que você tá fazendo, cara? Tá vendo a Regina Rize, né? Ele tá fazendo carinho. Ele tá fazendo carinho na Cridoca, que é a gatinha dele. Os ouvintes não sabem disso, né? É verdade, ouvintes. Vamos anunciar em primeira mão. Depois de muito. Olha o caga do Depois de muito podcast. Revenge agora? Revenge. Eu sou rancoroso. Depois de inúmeros podcasts, comigo sendo achincalhado, sacaneado, zoado pelo fato de eu ser um sujeito que tem uma gatinha, o nosso querido amigo Inferno recebeu de presente também uma gatinha. E agora o mais novo humano de uma pequena felina do sexo feminino. Inferno, por favor, qual o nome da sua gatinha? A gata não é minha, é das crianças, o nome dela é Tarsila, vulgo Tatá. É desculpa dele, é das crianças. Ele mandou um e-mail falando que a senhora infame tinha dado a gatinha pra ele, não sei o quê. Ele escreveu exatamente o seguinte: a senhora infame foi um abrigo de animais e comprou uma gatinha pra mim. E pra ela de nada. Batizaram de Cridoca. Não, de Dadá. Imagina o inferno em casa. Dadá. E apanhar você tanto. Você já tirou coisa da vergonha dela? A minha gata é inteligente, coitada. Faz com ela não. Como é que é? Imagina se o Dadá fosse filho do inferno, cara. Ah, cara, eu seria preso por maus tratos menores. Tudo bem. Toma todo fácil. Inferno, ela tá na fase de reconhecer a casa ainda, né? Tá, cara, ela tá entre a estante e a parede, no meio dos fios que ligam o computador. Se por acaso eu cair, foi a culpa minha gata. Cara, ela acostumar com a casa é foda, viu? Porra, Tatá! Não, cara, gravar um podcast com ela no colo. Porra, Tatá! Cara, o pior é que se eu pegasse a porra da gata e ficasse com ela no colo, ainda teria uma desculpa, mas não é, bicho. Ela fica. Chega à noite, ela fica toda espivitada pra cheirar uma carreira de cocaína antes de começar o podcast. E fica correndo um lado pro outro, isso quando não fica me escalando, filha da puta. Aliás, ela tá fazendo um minuto. Ela tá fazendo alguma merda. Cridoca, já que fala, sorry. Não, às vezes tua gata tá dormindo, o Léo fica tão bolado. Ela tá fazendo alguma merda, cara. Porque essa gata, filha da puta, tá aprontando alguma coisa. A gata tá dormindo. Não, o pior é que, cara, é tiro e queda. Se ela fica muito quieta assim, ela tá fazendo uma bosta. Daí eu começo a ouvir ruído de coisa quebrando. Enfim. Cridoca, já que o nosso amigo Inferno não... Não, eu achei, não uma, parada aqui, com... eu achei uma parada aqui interessante. Caralho. Puta que pariu, cara. O Léo tá surtando, ó. Tá, cara. Vai, porra, né? Pera aí, porra. No post que o Sorga mostrou para o mundo, o Gangnam Style, cara, é assim, ninguém entendeu, né, de cara o que era aquilo, né, pessoal. Hoje a gente já sabe que é uma crítica, porque o Gangnam é um bairro tipo Barra da Tijuca no Rio, então o pessoal é muito metido a besta, e essa música é sacaneando esse povo de lá, entendeu? Esse povo, tipo, aí em São Paulo é o pessoal dos Pinheiros, né, o pessoal muito metidinho, então essa música é sacaneando esse tipo de gente elitista, né, aí o... Por isso que tem aquela dança ridícula, a dança do cavalinho é justamente isso, é pra sacanear. Aí o Evandro, cara, né, quando surgiu a gente não sabia disso, né? Aí o Evandro mandou essa. Minha namorada disse que essa dança, a dança do cavalinho, é a minha cara. Eu não sei se rio ou se choro. Evandro, meu caro, não ria nem chore. Dê um tiro na tua namorada. Vai levar um tiro nesse cu, seu filho da puta! Olha o processo, incitando a violência. Olha ali, Maria da Penha. Incitando a violência. O Tom falou o Godolphin, dois dias de suspensão da lei da Maria da Penha. Suspende dois dias. É o processo. Inferno, tudo bem que nós temos acesso aos melhores advogados do país, mas não vamos forçar a barra, né? A gente abusa da sorte, né? A gente pode pagar milhares de reais por hora do trabalho dos caras, mas... Vamos abusar da sorte. Não vamos trazer a lei Maria da Penha, além de evitar termos que falar de algumas frutas, não vamos ter que evitar falar de mulher também, né, pô? Bicho, aquela dancinha do cavalo é patética, é ridícula. Aí a tua namorada chega, amor, essa dança é a tua cara? Ah, tá de sacanagem, né? Porra, musculacha. Vamos lá, Crioca. Agora que o Inferno leu um comentário que ele achou por acaso... Aí, quando eu tava fazendo, sei lá o quê? Jogado no chão, assim, né? O senhor, por favor, leia comentários. Então vamos lá, cadê? Vou primeiro mandar o link pra vocês. Lá vem. Vai. Comentário do vídeo nunca é só um comentário, né? Não, tem que ver as imagens. É o post que eu fiz sobre a nossa série da mulher Smauraville, beleza? Todo mundo viu aí? Sim. Vejam as imagens no final, ok? Imagens. Belas imagens. Tu pegou de que então revista, Cleide, isso aqui? O quê? Pegou de que revista, tá aqui, filho da puta? Não sei, eu peguei do Google, processo Google, porra. Puta que pariu, sorve, né? Tabela. Escuta, eu chamei a atriz que fez a Mulher Maravilha na série mais recente que foi cancelada. Qual é o nome da piranha? Adriane Palink. Isso. Então, aí o Churrumino falou... Eu ia chamar o escritor do post de viado, vou chamá-la de cu seco. Mas aí percebi que era o Creed e deixei pra lá. Aí eu falei pra ele, né, que, pô, a Mulher Maravilha nas HQs é praticamente uma mulher fruta luxurienta. Pode falar mulher fruta, não pode? Pode. Desde que não especifique. O mesmo vale pra Emma Frost e Fancy Clays, né? Essas magrelas das adaptações não fazem jus às personagens dos quadrinhos. Aí o Evandro Louco, foi o Evandro Louco, não, papapá, cadê, papapá. Caralho, pediu o mais importante, caralho. Achei. O Pablo Ren concordou comigo e falou. Concordo totalmente, quem gosta de osso é cachorro. Sorg, concorda com isso, é verdade? Me explica isso aí pra gente. Ah, cara, eu tô no grupo do Léo, assim, eu sou chegado numa carne, cara. Agora meu garoto. Agora de gosto, não é com nós, não. Oi. Defina com você. Cara, até agora eu não entendi o que significa isso. A mulher não tem bunda. Sem bunda, sem focoxa, sem nada. Ah, é aquela bundinha embutida, né? Exatamente. Tu passa a régua passa reta, assim. É igual a Emma Frost no Force Class, pô. E essa atriz aqui nessas imagens que eu mandei aqui, ó. Ah, mas ela tem umas protuberânciazinhas. Ah, mas pra ser a Mulher Maravilha, cara. Cara, apesar que eu vou falar uma coisa, eu até comentei isso no post. Obviamente eu gosto de mulher gostosona. Mas eu sempre achei estranho a Mulher Maravilha ter esse físico todo. De mulherão, cara. É, cara. Por isso, sim. Pra mim, faz muito mais sentido que a Mulher Maravilha da Nova Fronteira. Que ela é toda parruda, ela é maior que o Super-Homem, até. Ela é uma guerreira, né, cara? Ela é uma Amazona mesmo. Amazona faz muito sentido. Ela é toda pombadona, né? Eu acho do caralho aquele vídeo dela. E nessa nova série, eles vão fazer ela no estilo de Smallville. Assim, não sei se alguém leu aí o texto aí do post. Aí, né? Óbvio que vai ser uma merda isso. Vai ser igual a série do arqueiro lá, do... Arrow. Puta que pariu, cara. Agora, gente, capa nós. O uniformezinho encardido pra você tentar traduzir pro live action, né, cara? É, cara. Não dá, cara. Esse uniforme não rola. Você tinha que seguir aquela linha meio de uniforme grego mesmo, com os caiote em tira. Sim. Com botona, a sandália, até no... Daí você estiliza o símbolo no peito, até dá pra deixar... Mais ou menos. Mas, puta, esse uniforminho realmente é triste. Né, cara? Então. Eu tô vendo a Linda Carter aqui no uniforme dela. Caralho. É muito bizarro, né? Não, sem dizer que... Cara, olha a foto da Linda Carter. Olha... Se a gente achar a cordinha da menina do novo seriado ruim, olha o laço mágico da Linda Carter. É um barbante, cara. Um fio dental, né? Se eu colocasse o fio dental ali do lado, estava mais certo. Não fala nome de marca só, gente. É verdade, ó. Não vamos poder falar de fio dental também agora. Aninha, corta essa, por favor. Mais um processo pra gente. Léo, posso ler mais um, Léo? Sim, por favor. Post do God of War, lógico, meu, lógico, sobre as fúrias que vão ser as vilões do jogo, né? Aí o Segui respondeu aqui, ó. Nunca joguei God of War, nem jogarei. Não sou dos más fãs. Dos, sei lá, que tá errado. Por quê? Dos más fãs de jogo de esmaga botões, além de eu não ter um play. Aí eu falei, então vai jogar jogo iraniano então, sua puta. Se você não gastasse tanto dinheiro fazendo tatuagem até no cu, já era pra ter um Xbox, um Play 3, um Wii, um 3DS, um Vita e um MacBook. Aí ele falou... Se eu tivesse um MacBook já tava legal. E realmente, eu não comprei um MacBook Pro há um tempão atrás e gastei a grana com o tatu. Caralho, eu falei assim, velho, de boa, eu vou te bloquear nos comentários. O cara gastou dinheirão, pra fazer tatuagem. Uma coisa totalmente inútil. Em vez de comprar uma coisa que bacana que pra ele. Foi, velho. Tipo, mas ao invés de comprar um MacBook, ele poderia comprar um PC equivalente e um carro. Um carro? A 10 euros ao invés de ter racistas com o menino, devia um calar a boca e ele gasta o dinheiro onde ele quer, cara. Eu também acho, cara. Pô, se o cara quer gastar o dinheiro com dorga, que não enche o saco, putz, cara. Se putz, vale dos enxutos nessa coisa. E chegar loucão no podcast, né? É, é verdade, Creed. Como o senhor pode ser tão intolerante com ele, só por ele ter tatuagem. Justo você, Creed, sendo racista. É justo o Creed sendo racista, falou bem, mo. Racista, raça dos tatuados agora. Raça dos tatuados, exato. Eu ia falar que tem redator que gasta o dinheiro todo dele comprando ração e leite pra gato, mas não posso nem mais falar isso. Inferno, o lance é você estocar, cara. Compra um saco de 10kg de ração e larga lá, vai durar uns 3 meses. Puta, a gente ainda botei que eu vi dicas de como cuidar de gato do Léo. Puta que pariu, eu mereço. Tô ficando velho. Lembra da dica do Sorg? Nada de leite pra gatinho novo que vai dizer. Não, quem gosta de leite é só em desenho, viu? Gatinho novo e nem velho, cara. É só ração. Leite é uma. Putz, não dá leite, cara. Ele parou pra pensar, né? Putz, cara, não dá leite, cara. Cara, dá um futum, a bosta da gata virou uma desgraça. Então, porque a gente falando de gata, foda-se esse gato. Cara. O King acabou de falar mais um processo. Não sei do que ele tá falando agora. A gente tá muito cara, merda. Já é tudo seguido, né? O seguido vai processar, gente. O seguido. Caralho. Esse lance de leite, só nós humanos adultos conseguimos tomar leite depois. Caralho, não é um podcast gato e reino animal, porra. Na verdade, eu ia falar que foi a última mutação da gente, mas tudo bem, vai. Caralho. Léo, não, mas isso é verdade, mas fica para outro podcast. No se podcast eu começar, tá começar a falar dos cabelos dos cavaleiros zodíacos, te explodiu você. Não, porque eu não sou quem deixa pra lá. Droga, já... Eu ia ser muito gratuito agora e ia fazer uma coisa e falei pra não fazer. Eu vou te dar 40,5 tios só mudar de assunto. Puta merda. Vou te dar 327,5 tios. Isso porque, cara, a gente combina, né, pra não falar as coisas e não adianta. Né? Chega, porra, chega! Cala a boca, inferno! Mou, por favor, comentários. Grita, Mou. Tá. Quem quer? Vai, desgraçado. É que tu falou Creed e Mo, quem quer que fale? Não, cara? Porque eu falei errado, você, Mo. Creed acabou de ler, porra, vai, Moy. Porra, presta atenção! Caralho, Moy. No top 327,5 momentos do Batman na história da humanidade, veio o JJ. Não, esse. Não, cara, quando tava no rascunho, até eu tava dando risada sozinho, cara. Que merda. Aí veio o JJ, chegou e falou: regra 13 salvou o segundo post mais sem graça da semana. É um filho da puta! Tem alguma coisa pra falar pra esse viado, cara? É que não gosta de Feira da Fruta, essa bicha, cara. Esse disco foi do Batman, mas ainda não assistiu Feira da Fruta, que é só o melhor Batman da história. Cara, o JJ leva o Batman muito a sério, vocês não entendem isso. O Batman respondeu a cartinha dele quando era criança. E pra cara, ele, se Batman fizer um raio-x dele, vai achar um morcego lá, né? Eu caí, né? Como é que é? Você lembra que o John Joe falou pra gente que ele foi levar a namorada pra assistir o Batman do Batman Robin. Ele chorou no cinema e a namorada rindo da cara dele, rindo do filme, e ele chorando no cinema. Caralho. É, o Batman tá sério, cara. Fantástico. Aqui, cara, no post do Thanos e do Rato de Tambu, quem veio um filho da puta aqui, deixa eu ver o nome do corno. Aí, ó, o Golote, ó. Anota o nome desse viado aí, ó. Ele fala isso aqui, ó. Você que apanhar pro Rato de Trabuco é atestado de buchiça. Vai embora do Américo, filha de uma puta! Ai, eu vi isso aí, cara. Como assim, cara? Eu até dei um reply pra inferno, ele. Inferno, você tem uma resposta pra esse cara? Ele tá falando mal do Rocket Raccoon, cara. Vai pro inferno. Ah, tomar no cu, filho da puta do caralho. Se fuder, bosta. Obrigado, inferno. Porra, cara, o personagem melhor do universo, cara, vai ser esse Rato de Trabuco, caralho. É, deixa eu ver se tem mais aqui. É o melhor personagem da história do cinema, cara. Nanã. Ah, tem outro aqui, ó. O. Te corrigindo, ó, Léo. O tio fodou-se, ó. O senhor vai ter a sua chance de contraproposta agora, ó. Seu tio fodou-se chegou. O que tu falou lá, Dor? Se não gostou, vai no X vermelho ali em cima e sai, né? Aí chegou o tio fodou-se. Você não tá satisfeito? Clica ali no X vermelho, fecha aspas. Daí ele chegou. Pra falar a verdade, esse é um erro recorrente. O X é branco, o botão é que é vermelho. Por favor, continue. E agora, Léo, o senhor tem a sua chance de réplica. O senhor tio Fodossa, valendo. Tempo. Tempo. Tio Fodossa, o senhor pegue o X vermelho. Porque é vermelho. Acondicione no... A porra do site é nossa, eu falo que o X é da cor que eu quiser. O senhor pegue o X, acondicione no seu orifício predileto e vá pra puta que o pariu. Antes que eu me esqueça. Eu ia dar uma resposta engraçadinha, mas eu tô irritado porque o inferno não escolhe comentário, então não vá pro inferno. Você e a sua família. Só eu. E o inferno também. Pronto, essa foi minha réplica, amor. Obrigado pela oportunidade. De nada. Eu tenho uma coisa importante pra falar. Lá vem, né? Vai, fala, inferno. Assim, o blog é legal, fazer as coisas pro blog é legal, é tudo na base do entretenimento e tudo, mas de vez em quando surgem assim, coisas importantes, né? Coisas que, porra, pode até impactar a vida de uma pessoa enquanto ser humano. Aconteceu uma coisa muito legal, aconteceu uma coisa muito interessante. Eu descobri que eu tenho um filho. Sério? Por favor. Contextualize. Momento sério. Um momento sério, um momento de reflexão de um homem a nível de ser humano. Não, porra, eu tô falando sério, os caras estão de sacanagem. Porra. Eu, numa época da minha vida, adolescente rebelde que eu era, batia muito de frente com meu padrasto. Aí meu padrasto chegou pra mim: meu filho, você tá dizendo muita putaria comigo? Então faz o seguinte, vai passar um tempo na casa do teu irmão. Meu irmão morava no interior de São Paulo. E lá fui eu, uma passagem só de ida pro interior de São Paulo, pintelhar o saco do meu irmão. Nessa localidade, que eu não vou citar o nome, mas é uma cidadezinha muito aconchegante entre Campinas e Ribeirão Preto, eu morei lá durante uns 9 meses, por aí. Aí, beleza, namorei muito, que o pessoal daquela região gosta muito, no carioca, tal, muitas namoradas, muitas coisas. Aí, depois de 9 meses, minha mãe sentiu muita falta de mim, só ela mesma. Aí eu voltei pra casa, voltei pro Rio de Janeiro. Mas o que eu não sabia é que eu tinha deixado uma sementinha naquela cidade. E essa sementinha, depois de 15 anos, cresceu e virou leitor do PDE. Que eu merda. Eu não sabia de nada. Eis que, conversando no Facebook com o nosso amigo Dr. Manhattan, essa sementinha já crescida, né, chegou e começou a falar tal comigo. Eu falei: cara, desculpa, mas eu não converso com pessoas que eu não conheço. Falei: não, mas você me conhece? Eu sou o Gandalf, o Kenobi, que frequenta lá o BDE. Ah, o Gandalf, muito bem. Aí eu entrei no perfil do Gandalf e tava lá o nome da cidade dele, que é a cidade que eu morei. Não fale, não fale. É, não vou falar. Aí, ah, muito bom, já morei lá, tal. Eu frequentava o lugar tal, com a namoradinha tal. É, que tá, que legal. Gandalf, meu filho, quantos anos você tem? Eu não sabia que ele era meu filho. Eu tenho 15 aninhos. Peraí, 15 aninhos? Mas que começou a fazer as contas. Eu comecei a fazer minhas continhas de dedo, né? Falei, caralho. Ô, Gandalf, a sua mãe frequentava o lugar tal? Ah, frequentava sim. A sua mãe costumava ir no shopping tal? Ah, sim, ia. É, qual o nome da sua progenitora? Aí ele se tocou, né? Falei, opa, não vou dizer pra você não. Cara, ele é, até porque na época minha mãe morava em Ribeirão Preto. Eu falei, ah, eu namorei uma menina que eu conheci em Ribeirão Preto no shopping tal. Aí ele desconectou do Facebook. Foi chorar num canto, né? Aí o Dr. Marrata, muito sacanamente, né, começou a zoar o moleque. E dia seguinte o moleque começou a entrar numa fase de negação. Mas depois eu fui conversar com ele, né, uma conversa mais séria, né, tal. E realmente ficou acertado. Gandalf, você, meu filho. Eu te aceito. O gatinho, né? Eu te aceito. Ele é o pai, né? Pai. Então a gente pode esperar por mais uma intimação judicial pedindo pensão. É, eu tô fudido. Tá merda, cara. Eu tô fudido. Eu tenho muita coisa pra ensinar pra esse moleque. Você é filho do inferno, que desgraça. Cara, que desgraça, cara. Eu não vejo. Ai. Acho que é desgraça pra quem? Pra mim ou pra ele? Eu não entendi. Pra ele, é claro. Ah. Mas pra mim, não? O moleque é chato pra caralho. Que isso? Não fala assim, cara. Ah, desculpa. Todo mundo é chato nessa época. Ele só inferno. Não fala assim, ele é só menino. Filhão, ele é só menino. Filhão, você não é chato, filhão. Você, é que você não teve orientação paterna decente. Não, eu sou o DNA falando mais alto. Muito bom, beijo, filhão. Papai te ama, vai dormir, cara. Muito bem, agora, fechando esse momento. Tem uma camiseta. Não, mas peraí, Léo, peraí, Léo. Aí tem uma camiseta assim, né? Who's your dad, né? Assim, que tá com. O inferno. A foto de Jesus. Muito bom. Mais um comentário. Deixa eu ver aqui. Tem aqui o Rubens. Chegou no... Eu não lembro qual foi o podcast. Foda-se qual foi. O Rubens chegou falando... Mais um podcast pra eu não ler. Aí veio o Mr. GH embaixo. Ele não conhece as piadinhas, né? Ler ou ouvir? E aí a Rosinha respondeu. Novatos. Aí veio o Mr. GH de novo, né? Muito educadamente. Ainda não me atualizei quanto às piadas internas. E aí veio o Arnaldo América, com toda a finesse e elegância de DF. Arnaldo América, viu? O avatar dele tá com a roupinha do capitão. E aí veio o Arnaldo, com todo o curso de inferno, né? De finesse e elegância, e chega assim. Piadas internas no seu cu. Mas que filho da puta, olha aí, veja você, mano. Cara, eu nem sei o que falar, cara. O cara vem na boa, né? Tô acessando aí, quero ver as pedras internas, que eu quero entender e tal. O cara chega no grupinho, e aí galera, beleza o caralho, tomando seu cu, filha da puta. Já chega, né? Tipo, traumatizando, né, cara? Vai lá, Sorg, mande comentário. É, no post que o Creed fez do Lee Field, né, o artista incompreendido e tal, o colega lá do Santuário, o Rodrigo Garrett, comentou, né. Obrigado por compartilhar conosco a genialidade do mestre. Eu vou ficar mais algumas horas admirando suas obras assim que eu limpar o sangue dos meus olhos. Perfeito. É, cara, o grande mestre é fantástico, né? Ele causa câncer, ele cegueira momentânea. Momentâneo, caralho, alguns ficam cegos de verdade, né, cara? No mesmo post que a senhora infame escreveu sobre Longe, o Lugar que Não Existe, o comentarista escreveu: Longe, o Lugar que Não Existe? Vai pra Carapicuíba aqui em São Paulo pra você ver. E ainda comentou que a senhora inferno escreve muito melhor que o marido, e eu concordo plenamente. Ah, a gente já decidiu, ela vai fazer post, eu vou cuidar da casa. Ah, beleza. Vocês perceberam que os posts da senhora infame, eles não estão abertos e eles têm E o inferno, aprende. A mulher já chegou, acabou de chegar e já tá fazendo melhor que você. Cara, a única coisa que eu consegui nesse blog foi arrumar um filho bastardo. Parei de escrever. E uma gata. É uma gata. Vou parar de escrever. Um processo no rabo. É, culpa desse viado. Viado. Cara, tem viado. Só mais dois aqui no post que eu fiz sobre o novo filme do Indiana Jones aí, que tá só depende do Lucas aprovar. É, o John McClane, ele tentou argumentar falando que o quarto filme não é ruim, o problema dele é a distância que tem dos outros filmes, sem o clima da Segunda Guerra Mundial, mimimi, blá blá blá. John McClane, vai tomando cu, cara, o quarto filme é horroroso, é muito ruim, cara. É uma merda! Não tem argumento possível pra defender aquele filme, ele é péssimo. E por último, os 327 e-mails motivos que o Mo escreveu que o Batman é foda. É, começou a discussãozinha entre a galera do BDE com o MRZI, né? Tudo na camaradagem e tal. Aí entrou a Rosinha, né? Sempre muito elegante, muito educada. O MRZI é melhor que o BDE em termos de conteúdo. É, Rosinha, pode ficar lá, cara. Vai e fica. Porque no BDE você não tá fazendo falta nenhuma. Não, o legal foi que ele tomou respirar, ele tomou fôlego. Achava que vinha um xingamento foda agora, né, cara? Ele deu aquela respirada de saco cheio, né, cara? É. Cara, eu sinceramente, eu não entendo pra que é a da Rosinha, cara. É muito bipolar essa bicha, cara. Às vezes ele vem de boa tocar uma ideia com o cara, beleza? E aí daqui a pouco já tá xingando a gente, dizendo que a gente é uns merda. Cara, no post de um ano lá do podcast de um ano, ela escreveu aquele texto gigantesco. É, saudade de um BDE onde os leitores eram respeitados, onde não tinha putaria, não sei o que, não sei o que. Cara, eu respondi isso, aí eu respondi, não, bons tempos do BDE, não sei o que, não sei o que lá. Eu respondi pra ela, bons tempos quando você era um cara bacana que dava pra trocar uma ideia no comentário do BDM. Agora você é um imbecil bipolar que quando quer publicar algum post vem todo educadinho, porque senão o BDE é um blog de merda, né? Eu também não entendo, não. Rosinha, do MRZI é bacana mesmo. Vai lá, fica e não volte. E já fica de novo o nosso jabá de grátis aí, ó. É, e foda-se vocês do MRZI. É, cara. Pô, não fala assim, cara. Sacanagem. É. Ah, a galera é gente fina. Estão chamando a gente pra podcast. Estão precisando de divulgação, ratinho. E vão divulgar no PDE, um blog prestes a fechar. Que merda, né, cara? Aí sim, hein? Vamos lá, então. No post do Manimal, que vai virar filme, o Eunuco, ele postou um comentário que ele é errado de tantas formas. Mas vamos lá. Eu vou ler exatamente a íntegra, exatamente como ele tá escrito. Essa série é meu momento vergonha alheia da infância. Já comentei isso em um podcast. Mas quando eu era pequena, sempre que ia no campinho, corria como um louco desvairada, batendo os braços como asas, imaginando a cena de... Aí eu cresci e passei a tocar punheta. Que pariu. Quem é o nome do cara? Eu sou o Nuco, pô. Nuco. Caralho, Nuco. Não, peraí, não. Vamos lá. Primeiro, Nuco, o senhor, eu acho que o senhor precisa definir sua sexualidade. Definir seu gênero. Ou você é louco, ou você é desvairada. Que merda, cara. Segundo. Que medo também, cara. Se eu, na minha tenra infância, visse algum amiguinho correndo, que nem uma louca desvairada, batendo braço, eu ia chamar o inspetor do colégio e falar, moça, aquele moleque tá louco. Caralho. Lança uma libelo. Olha, mamãe, está voando. I can fly. I believe I can fly. E você só vê aquele olhar de tristeza da mãe, assim, meu Deus. Onde foi que eu errei? Imagina o inspetor da escola, passa o moleque batendo asa no corredor, ele olha, cara, ele deve ter olhado pra cara do amiguinho, o amiguinho olhou pra cara do inspetor e os dois fizeram assim, meu Deus. E sabe quando tu faz um barulho estranho, o cachorro vira a cabeça, né? O inspetor olha assim pra ele, né? Virou a cabeça. Olha, pensa, fala, não, tipo, vou fingir que eu não vi, né? Não, o inspetor deve ter pensado, esse mundo tá muito errado. O inspetor pensou assim, mais um pra mandar pra pai. Muito bom. Olha o processo. Enfim. Cara, eu não quero nem abrir o e-mail na semana seguinte da postagem desse podcast. Não, vai uma beira, né? Tá merda. Pode ser. Lembrando que o dono é o Sorg, tá? É. Vai, Léo, segue. Vamos, vai. Manini Gaspareto. No Penetas do baile que o Segui fez sobre Dark Souls, ela fez o seguinte comentário. Ótimo post, mas o tamanho a lá posts daquele outro cara, né? Jesus. O final dele compensa. Regra 13 lindamente. A Mariane gosta da mesma fruta que nós, menos o Creed, gostamos? Parece que sim, né? Pelo nível do comentário. Não, ela gosta de toda feira. De tudo que ela não tem feira. Ela gosta de uma fruta, né? Ô, Léo, o negócio Oi. Dela é pegar a xepa. Aí, mo! Caralho. Aí, mo! Foi que é tua! Aí, mo! Ó, as piadas internas. Não é tão interna assim, né? Vamos ver. É tudo em contexto, de um contexto do maior. Nós deixamos essa piada. Você vê que o Mo ficou quietinho porque ele não gostou. Tá. Ficou bolado. Chamou o garoto de xepa, porra. Pediu. É muito escroto esse cara. O bom é que na banana amassadinha, sabe? Que a ideia. Manhã que toda maçã na banana, ninguém compra. Maçã ninguém compra. Aí dá meio-dia daquela porra toda amassada lá, ó, metade do preço, ó, pegar ou largar. Aí chega a Mariana de lá, vou levar esse negocinho aqui, né? Oh, tá bom, Alfredo, vai. Chega. Vamos lá, chega dessa piada. Vai, Léo. Galera! Leozinho. Fala que sabe. Aproveitar aqui a deixa, já que estamos falando do Mo, e ver os comentários. Ah, que meu Deus do céu. Não, peraí. É isso que eu ia falar, Fidão. Vamos fazer mais uma rodada. Vai ser a última. E rapidinho, vamos tentar não dispersar muito. Inferno, óbvio que não tem comentário, né? Ó, os meus acabaram também, viu? Eu não tinha nem visto o podcast. Puta que pariu, o Creed tem 7, cara. Ah, não, Creed, porra. Não, Creed, não, peraí, Creed, 7 não, porra. Escolhe aí. É coisa dois, rápida, dois, é coisa rápida. E bala, vai. Bora, pode ir lá? Ai, vai. Barbie. Vai. Ai, meu Deus, pedra. Porra. Aí perdeu. Bom, 7, no né? post, quem vai tirar o cabaço do Capitão Ivan? Tem três atrizes aí que estão sendo cogitadas para assumir o papel, não é isso? Aí, o que acontece? O leitor, deixa eu ver aqui, o Eunuco, ele respondeu o seguinte. Eunuca, né? Não sei mais. A borboleta. Libelo, borboleta. Né? Então, o Eunuco falou. Ai, mas alguém vai perder o cabaço e o Mon nada. Na galeria BDE06, que o Mahata fez da BDE Wars, again e de novo, né, que eu perdi que fumou. Again e de novo, muito bom. É. O comentarista falou assim, ó. De tanto Mo bater bronha, ele deve ter um braço muito forte. Aí o Fred Grieger botou uma foto aqui, ó, deixa eu mandar pra vocês, provando que isso é possível. Não sei se vocês viram essa imagem. Eu já sei que foto que é. Olha isso. É isso mesmo. Ele tem 40, o cara tem 40, o papai tá muito de braço, tem 44 centímetros de antebraço. Não, é legal que ele tem 44 centímetros de um braço. Então, escroto, cara. Exato, exatamente. Ele é o Mo no futuro. Já. No futuro? Ah, oh, caralho. É um parado. Porra. Já tá desse jeito, Mo? O Mo tá olhando agora e pensando, mestre, me ensine. Eu tenho mais geral que nem os senhores, aí tudo bem. Rapaz, alguma mulher vai dar pro Mon, nem que seja por compaixão, velho. Vai lá, segue, Creed, segue. Beleza, no meu post da turma da Mônica, que vai ter agora perto do casal de crianças com soro positivas, né, com HIV e tal, que todo mundo elogiou bastante, e enfim, o filho do inferno, o Gandalf Kenobi, ele falou assim, ó. Cara, estou aplaudindo de pé. Minha mãe deve estar me achando o retardado, mas tudo bem. Cara, esse comentário é muito bom, cara. Então, estou aplaudindo de pé, essa é a iniciativa do Maurício. A minha mãe deve estar me achando um retardado, tudo bem. Ah, aí o Churrumino respondeu. Imagina a cena com você aplaudindo a tela do PC e a sua mãe não entender nada. Aí o Sir Jonas Cash responde. A mãe dele tá sempre ocupada comigo. Aí o inferno pede respeito com a ex-namorada, lógico, né? Aí o Gandalf Kenobi falou pra defender a mãe dele e respondeu. E deu aquela ofensa máxima, né? Agora eu percebo uma epifania. Antes ser filho do inferno do que ser filho teu. E aí o Jonas Cash tá pegando pro teu lado. Gratuidade, o que é isso, gente? Cara, imagina o moleque parado na frente do computador assim, ó. Aplaudindo, cara. Mas o que é que vai se fazer? Cada maluco tem sua mania, né? Não basta eu ter um filho de 15 anos. Eu tenho um filho de 15 anos especial também, né? Inferno, esse livro é filho do Dadá, não, cara? Eu acho que o Dadá te corriu aí. É um filho dos dois, né? Segue. Cris, vai pro próximo comentário. Rápido, vai. Tá grande, vai. É curtíssimo esse podcast. Não, cara, esse aqui é um do Hipnose Brutal 56, especial de aniversário de um ano do Bairro dos Enxutos, né? Ótimo. É um comentário do Jotinho. É um hipnose só de aniversário com bolo, assim, balões. Não deu processo isso daí? Não sei, porque é tudo estranho, é tudo importado, né? Não é nada nacional. Aí o Jotinho fez um comentário aqui agradecendo a todos os integrantes do BDE pelo primeiro ano de vida, desse blog pobre, Paulinho Limpinho, graças ao Dadá, lógico, né? Vocês deram risadas, vocês me deram risadas, 13 dicas, discussões, resenhas e polêmicas. Também me aturaram com meus comentários sucintos, posts quase sem letrinhas, esse ataque quase desapercebido. Jotinho, eu que escrevo é processá-lo com C cedilha, desapercebido é desprovido de, é despercebido, tá certo? É isso mesmo, é aula de português essa porra. Notar, ok? É. Sendo assim, aprendi com o Dadá. Sendo assim, mais que parabéns, quero agradecer a vocês, Sorbe, Ferro, Crit, Léo, Mo, Joker, Ricardo, Witch King, sem o qual essa porra de site teria menos posts que o MRZI, por esse trabalho porco, legal, que vocês vão desenvolvendo e piorando, melhorando a cada dia. Longo tempo do Vale dos Enxutos e tudo, Alan Scott Summers. Obrigado aí, Jotinha, pelo seu parabéns. Ah, agora não é mais Jotinha, é Double J. É. Ah, ele custou muito. Ele falou que Double J é a rola dele. Deve ser um J pra rola, um J pra ele. É a DC torta, né? Do Flamengo. Obrigada por Marcos Carvalho. Enfim, Double J a parte, Cridoca, tem mais comentário? Rápido. Eu tenho um grande maior aqui, só que é gratuidade, pode ser? Acho que não é. Ah, de novo, mais um? Não, deixa eu falar, é muita bacharia. Então pula, Moi, tem algum comentário mais? Tem mais dois aqui pra acabar, então. Ah, é? Tem um aqui do Keeper, que aí eu, em direção ao camarada Sorg, que eu queria... Saber o que aconteceu, que a gente falou assim... Sorg, minha cidade é bem parecida com a sua. Onde é que você mora? Esse cara é viado, hein? Viado. Cara, o cara tá interessado em ti aí, cara. O cara quer seu corpo nu, hein, Sorg? Ui. Ué, cara, você é só do patrão liberado. Firmou. Cara, mas é Reaper, é o cara, caralho. É sério isso. Eu tô sacaneando, bô, caralho. Toma bicho. Eu não duvido de mais nada. Procurou um motel na estrada, vocês duas. Não duvido mais de nada. É, tem outro aqui, último, pra acabar. Um post que eu fiz do Hobbit, com uma porrada de imagem. É, tinha uma imagem de um... Imagens! É, tinha uma imagem de um elfo, do Thranduil, que tá realmente... Era gay pra cacete, assim. Normalmente os elfos já são bem bicha, né, cara? Mas esse elfo em especial, nossa, cara, estourou o boiolômetro, assim, né? Mas não, mas daí chegou... Ei, deles, não. O Thranduil, cara, não lembro, cara. Faz tempo que eu li o Hobbit, eu não lembro. Cadê o King? O King tá aí, já saiu? O King foi dormir já. Eu não lembro, foda-se. Aí chega o Starscream 2, ó. Marca o nome do cara aí, ó. Me chega com esse comentário aqui falando do Thranduil, ó. Essa sobrancelha do Thranduil foi feita com o quê? Lápis crayon? Fala sério. Ah, é o real. Eu queria saber como é que o cara sabe que se usa o lápis crayon pra fazer. Não, é comentário gay. Cara, esse comentário ficou todo mundo prestando atenção na sobrancelha do cara, cara. Não sei se eu fiz isso, ficam, cara. Grifica pra caralho de com força, né? Muito bom. Significância, alguma significância aí, o Moi? Não, acabei de tirar. Nada. É, tem uma caralhada ainda que eu separei, mas vamos só com o bem bolado da semana. E o nosso bom amigo, cadê? Agora eu rolei a porra do arquivo, eu perdi. É foda, né, cara? É foda. Ah, sim. No meu post que eu fiz sobre o lançamento do PlayStation mais Slim ainda... Tô com ele aberto aqui. O Coruja, o Homem de Visão, fez o seguinte comentário. PlayStation, ficando cada vez mais Slim, ao contrário dos proprietários. E ele tá certo. Bem bolado. Não só do Play, né? Todos eles. Bem bolado. Dá até em mídia de R$10 pra eles. galera, chega de comentário, né? Porra, chega, porra. Vamos agora pro nosso novo grande atrativo, algo original, pelo qual nós não vamos ser processados. Por enquanto, né? Por enquanto. Que é o BDE Responde. PTR Responde! PTR Responde! Primeira pergunta, senhores. Primeira pergunta do nosso amigo Eunuco. Caros enxutos, como eu faço para meu pau crescer de novo? Agradeço. Isso aí já foi o fumante de crack. Vamos entrar com crack aí. Eu até respondi isso aí no podcast melhor. É pra ficar puto da cara. Tu é pai de família, cara. Tu tem uma gatinha pra criar. Tu não pode fumar crack, entendeu? Aqui, tá explicado porque que o filho dele aplaude e poxa em frente ao PC em pé agora, né? Imagina a cena do guri batendo perdeu, Dadá, perdeu, Dadá. Então vamos lá. Mariane Gaspareto. Gente, vocês que são mais chegados ao Creed, como eu faço pra ele me comer? É a pergunta. Ô, oh, garoto. Creed, vamos direto pra ponte. Ué. Creed, como ela faz pra você comê-la? Morre, reencarna como homem e pronto. Não, Creed, uma solução prática. É simples. Ela se mata, aí quando ela voltar, se ela acreditar em vida após a morte, reencarnação e tudo mais, ela pede pra voltar como um homem do sexo masculino, né, hein? E tá resolvido. Eu tenho a sugestão mais viável. Mari, minha querida, compre um cintaralho. Na verdade, essa solução... Ela, como é que ela... Comprar um cintaralho? Essa solução não é viável, porque ela quer ser comida. É, ela não quer comer o Creed, porra. Idiota! É, vai aplaudir... Ô, Luciano, vai aplaudir o monitor aí. Muito bom, cara. Era meme. Ô, Creed, será que não dá pra entrar num. Pra chegar num acordo? Assim, é, pra, cara. Você, enquanto bi, quando vai fazer amor com. Vai fazer amor com alguém do mesmo gênero que o senhor? Oh, hell. O senhor provavelmente empurra a janta dessa pessoa. O Creed adora essa expressão. Cara, eu acho muito sendo foda. Sendo orifícios anais todos iguais, será que você não poderia empurrar a janta da Mari? Mas o problema é que quando você pega no peito, você não sente os pelos na mão, entendeu? Ah, mas a Mari já falou numa ocasião anterior que ela pode implantar uns pelos. É, mas só que ele, porra. Teria que mover a glândula mamária, aí ia ficar uma cicatriz muito feia, não é legal. Cara, podcast blog do sapão isso aqui, né? Procurem no Google aí Buck Angel pra vocês verem como é que fica uma coisa. Vou mandar aqui pra vocês. Não. Começaram a me trollar, agora aguenta. Não. Mari, eu vou te dar uma dica. Ele poder agora aguenta as consequências, viados, bichas. Cara, como que chama aquele negócio que usa pra desmaiar? É taco de beisebol. Usa um na nuca do Creed, ele vai desacordar, injeta uma solução de Viagra diluído na carote da dele, direto pro cérebro. A paverina na cabeça do pau, é direto, automático. É, faz o líquido endurecer pinto. É, faz o líquido endurecer o pinto. É o líquido que você passa na cabeça do pau. E manda ver nele, cara. O negócio é o seguinte, violência. Ele não quer falar. Você tem que ser uma mulher moderna, Mari. Se você quer algo, vai lá e tome. Ah, é. Ou então tem aquela sugestão. Liga pro Mou. Isso, liga pro Mou. Se não for dar um fora em mim, liga pro Mou. Verdade, tudo bem que o Mo vai ser uma espécie de prêmio de consolação, mas por outro lado ele tá mais. Tadinho da Xepa. Mas o Mo tem sua vantagem, menino novo, zero quilômetro. É. Cheio de energia, né? Cheio de vigor. Imagina, Mari, 3, 4, 5 pra sair de cima. Ah, que beleza. É, garoto. É um fim de semana inteiro com a energia que eu tenho acumulado, ó. É tanta energia que o Juiz King pira. Imagina, Mari. Ó. Muito bom. Mari, nós te demos uma solução viável e uma solução alternativa. Cabe a você agora pensar. Analisando aquela solução arte de consolação, né? É, analisando aquela arte que foi feita lá do Mo versus Creed, é perfeitamente viável, não? É, acho que é por aí mesmo. Garantia de que ela vai trabalhar uma semana em pé. Pessoal, Léo, a minha próxima hipnose, a minha última hipnose brutal, como é que vai ser? Inspirado nesse BDR Responde aí. Ah, caralho, que medo. É, cara, não vou clicar, não. Ah, eu cliquei, mas eu já fechei, cliquei, cara. Eu não vou ver. Vocês são meus amigos de blog. Eu cliquei e eu informo vocês. Peraí. Ah, meu meus olhos, puta que pariu. Tá sendo muito asqueiro, né? Aprendi pra vocês como é que é uma mulher que quer virar homem. É assim que ela fica. Cara, você não sabe o prazer que você tá me dando por não ter clicado nisso aí, cara. Depois do Putanari eu não abro mais nada essas coisas aí, viu? Eu vou posso descrever, Léo? Você quer descrever? Não. O Léo tá no chão convulsionando, né? Próxima pergunta, gente. Próxima pergunta. Isso, vai. Tá grande pra caralho esse podcast. Próxima pergunta. A Zanha pira. Alguém lê a próxima pergunta, pelo amor de Deus. Eu sei lá. Léo, tenha bom som isso com a Bucky Angel, Léo. O Léo vai direto pro Arkham, né, cara, daqui. Eu vou direto pra sacada, pular dela daqui a pouco. Alguém lê a próxima pergunta, pelo amor de Deus. Eu perdi até o fio da meada agora. Vai, Fernando, vê aí. Ah, eu já li uma, cara, agora é outra. Essa do Super Scrooge, a pelida. Lê a porra da pergunta. Ai, eu não sei se foi lida, cara. Tá bom. Se tu ler, a gente vai saber. Super Screw. É porque vocês não abrem a porra da página, caralho. Eu não sei a senha. É a mesma senha pra todos os negócios. Eu não sei a senha. Garoto da xepa. Vai, porra. Venho até vocês. Super Screw. Venho até vocês com o objetivo de tirar uma dúvida que me atormenta há anos. Alguém leu os comentários dos posts do JJ? Já foi lido. Ninguém leu o post do JJ. Ninguém leu. Exato. Próximo. Nem ele. Nem ele mesmo. Do Evandro. Não foi, levando não. Valeu. Pessoal, acabei de chegar em casa e pintou uma grande dúvida. Por que quando a gente sai de uma bebedeira, quanto mais perto se está de casa, maior a vontade de mijar? Até chegar ao ponto de abrir a porta, a bexiga está quase explodindo. E não adianta mijar, a gente sai do boteco. Todo final de semana é a mesma coisa. Me ajudem com esta dúvida. Pô, cara, cerveja é um troço sinistro mesmo, né? Aí, ó, essa aí é pro cachaceiro do blog. Pô, a Ana tinha que responder. Qual deles, né? É verdade. Isso era uma resposta. Quem é que grava o podcast bêbado? Quem é que grava o podcast bêbado chegando da rua? Cara, mas cerveja é um troço. É foda mesmo, cara. Você bebe, aí você vai no banheiro, no bar, aí você vai de novo. Ah, vou pra casa. Aí você vai no banheiro, bicho, você tá meio caminho de casa, já tem aquela vontade desgraçada, cara. Não, Sorg, mas o que ele tá falando é uma coisa muito específica, que é perturbador. Se você tá. Vamos definir a vontade de ir ao banheiro numa escala de 1 a 10. Se você tá no sei lá, saindo do bar, sua vontade é 1. Conforme você se aproxima de casa, ela vai aumentando. Se você parar, ela para de aumentar junto. E vai chegando. A questão é que, assim, ela chega no ponto de 10, que é quando você não consegue mais segurar. Tipo, a uns 10 passos do banheiro. Que é o ponto que você já meio bêbado se mija das calças. É tipo uma trollagem do nosso organismo, assim, conosco. Mas isso mesma... é relativo, né, cara? É tipo segurar uma panela pegando, fervendo. O tempo vai passar devagar, né, cara? Cara, então... não é, mo. É a mesma coisa quando você tá precisando dar uma cagada, cara. Se você tá muito desesperado mesmo, você fica parado, você até consegue. Mas conforme você se aproxima, assim, do banheiro, parece que o corpo quer mais. Sim, cara. Então é relativo, isso que eu tô falando, cara. Quando tu sabe que tu tá perto de casa, aí o teu organismo te trola. Ah, tamo perto de casa? É. Então tá. Aí, cara, eu acho que é porque você tá chegando em casa e ele já tá pensando no que você tá entrando na tua zona de conforto. Aí ele vai se liberando, cara. Tipo, ah, foda-se, eu vou segurar mais não. Já tô... Cérebro babaca, né? Tipo, deixa só que você ainda, só que você ainda tá desesperadamente tentando colocar a chave na fechadura, cara. É, exato. Scumbag brain, né? Eu não tenho esse problema, não. De casa, eu já posso largar. Eu não tenho esse problema, não, porque eu vivia mijando na rua. Cada esquina chegava e dava mijada. Quando tinha uma coisa. Quando tinha uma cumba no poste, então, que era beleza. Aí que eu mirava bem na garrafa de cachaça lá e. Bem de despacho. Que isso, inferno? O senhor urinando na rua, expondo suas partes fugidas na frente. Olha aí, que exemplo que você vai dar pro Gandalf Kenobi, porra? Pro Gandalf é o infame. Mas o Gandalf usa a fralda, cara. Puta que pariu. Quando ele começa a mijar em frente, na tela do monitor, é foda. Cara, o pior quando ele se caga, que fala shampoo na cabeça. A gente precisa falar pro Manhattan fazer um desenho de um cara batendo palma na frente do monitor, cara. O inferno baby, né? Um baby inferno. Ah, mistura de inferno com dadá. Muito bom. Galera, algo mais a se dizer sobre as perguntas? Ou... Não tem mais pergunta, Inferno? Tem mais uma, não tem? Tem mais uma? Tem. Então, por favor, leia. O Léo já tá louco pra mandar todo mundo tomar no cu. É. Eu achei que só tinha essas. Vai lá, Inferno. Do Felipe. Fala, enxutos. Vem por meio deste pra questionar a vocês. A propaganda da loja virtual da Ana Hickman significa para com os redatores ou leitores? Ou uma terceira opção? Essa é para o Mou. Mou? Olha, que filho da puta. Quer vir me atacar, ô filho de uma puta? Para com tudo, cara. Calma, filho da puta. Calma. Caralho, Mou. Metralhadora de xingamento, né, cara? Ah, se fudeu. Responde o cara em vez de ficar xingando o cara, porra. Pessoal, Mou, posso te ajudar aí, Mou? Vai lá, Cris. Fala, Cred. Mexer com a Ana Hickman dá processo. Adriana Galisteu já teve um problema com ela e o marido dela. Agora vamos pular essa pergunta e acabar o podcast. Agora tá com medo, né, cara? Olha aí as grandes corporações já tentando derrubar o BDE de novo através de um suposto leitor. Isso aí que puta, o moleque tá perguntando é o seguinte: embaixo do banner do Saraiva era pra ter um banner que era da loja UZ Games, que é teoricamente era pra ficar o banner dessa loja. Só que o pessoal que administra esse tipo de propaganda pra gente ganhar um dinheirinho, eles são burros pra caralho. E aí, o banner não fica. Quando eu vou lá gerar o código do banner pra inserir no blog, ele tá dando erro. Aí ele fica passando de loja. Tanto que vocês podem ver que toda hora tá uma loja diferente. Embaixo do banner do Saraiva de vou games. Dizer pra vocês que é que nem o do Saraiva aparece aqui em casa, cara. E aí é isso, cara. Aí de vez em quando aparece o banner. Atualiza os plugins aí, porra. Mou. Para de usar esse vídeo, porra. O Mo fica acessando a internet com o Internet Explorer 6 e depois não sabe por que a gente divide os dele. Não só eu que uso Ubuntu. Metade da... do Ubuntu não pega vírus. Metade da sua tela é barra de pesquisa do Internet Explorer. E é isso que o moleque tá perguntando. Aí aí o pessoal, eu tô... A briga com o helpdesk da galera lá, mas não resolve. Aí fica trocando de... Toda hora parece uma loja diferente aí. Tá bom, chega. É bom porque Ana Hickman é bem coisa do nosso igualzinho. Tem tudo a ver com o BDS. É mais uma aqui. Cara, não tinha a pergunta do cara que queria saber que a gente usava pra gravar? Ah, tá. Não, tem uma última aqui que é do... Eu não sei qual é o nick dele, só tem um nome aqui. Então eu não vou falar o nome, porque de repente ele não quer que a gente diga o nome. Ou suas mulas, quando você... Ah, não, é o RD. Ele botou aqui, abraço, RD. Mas mulinhas, botem o nome do seu nick pra gente saber quem é. Aí o cara fez uma redação aqui que eu não vou falar tudo porque eu tô com sono. Mas basicamente é o seguinte: o cara quer saber se vale a pena pegar esses scans com inglês leonórdico ou se vale a pena pegar os scans com inglês original. O Léo, você que é nosso especialista em línguas estrangeiras, pode responder scan, essa? Scan, né? Você que é nosso especialista em scan? É. Depende. Depende de quais línguas ele é analfabeto. Em todas. Eu acredito que ele pegar o inglês leonórdico ou pegar em português leonórdico não vai mudar grandes coisas, ele só vai ver as figurinhas. Até tu faz, pode ler HQ iraniano se quiser. Lembrando que scan é crime. É verdade. O baile dos enxutos não incita aos scanzeiros. Não. Exato, nós somos contra qualquer coisa, qualquer tentativa de violação de direitos autorais. Que possa acontecer, tá? Ele não tá perguntando a respeito de comprar ou baixar mesmo a scan? Não sei, não baixa scans, baixar scan é errado. Ele falou assim, é válido comprar no sentido de comprar, né? Encadernados originais importados para coleção ou as versões Tupini 15. Não é scan não, cara, ele tá querendo saber. Ele tá perguntando da tradução. Porra, Dadá. Dadá é foda. Ele não sabe ler inglês leonórdico ou original. Ele não sabe ler português leonórdico. Português adaístico. Porra, mas você sabe ler inglês leonórdico original, né, cara? Porra. Cara, mas ele tem a questão que não é só da tradução, também da qualidade do material. Muitas vezes é original americano e tal. Tem um papel de melhor qualidade, né, do que o nacional, isso também flui, cara. Eu li essa pergunta do cara essa semana. Pelo lado da tradução, cara, a brasileira não deve nada, não. Até eu tenho algumas HQs americanas e a tradução nacional é bem bacana, cara. Se você for comprar por causa disso, não vale a pena. Agora, a qualidade tem coisa que não se compara mesmo com o que sai lá fora, cara. cara. Eu tenho o Reino do Amanhã, o original, a minissérie. Pô, cara, dá um baile nessa que saiu pela Abril. A versão da Abril é horrorosa, cara. É um lixo. E a original é lindona. Agora, se você for pesar pra esse lado, vale a pena sim, que tem coisa que não sai no Brasil. Aqueles omnibus que são... Acho que 30. São 30, né, amor? 30 edições num só. Cara, tem um do Starman, que é sensacional, cara, esses omnibus aí também. Cara, esse omnibus é tipo um livrão que reúne 30, 40... É um compendium, né, cara? É, reúne 30, 40 volumes da HQ X e, cara, o acabamento é capa dura, é folha de qualidade, acabamento... Ah, é outro mundo, né, cara? Esse mundo dos TPs americanos aí é sensacional, cara. Se você for olhar por causa disso, RD, vale a pena sim comprar umas importadas. Agora, se você for comprar mensal qualquer aí que custa $2.99, $1.99, não vale a pena não, cara. Mas RD, isso só vale se você for um cara rico e bem sucedido que nem a gente. Dá pra sair comprando omnibus importado. É. Deixa bem claro que você não vai pagar 100 conto não, bicho. E se ele tiver acesso também, né? De repente ele vai no tipo exterior, conhece quem vá, que possa trazer sem precisar pagar taxa, né? Aí... Sim, pagar o cartão internacional. O que fica caro é o shipping, né, cara? Vai, o preço vai lá pro alto, cara. Exato. Chega, né? Puta, falamos pra cacete, meia-noite e 20 já. Alguém tem algo mais a acrescentar? Não, o HP foi cancelado. Pam, pam, pam. Eu tenho 2 horas e 15 de gravação, a Zana pira. Mas o que vai se fazer? Chega! Acabou o podcast. Abraço, meu filho. Quase fechou hoje, hein? BDE quase fechou. É. Abraço. Beijo, Ganda. Vai dormir, filho da puta. Isso, tchau. Chega, para. Tchau. Dá tchau pro notebook, pra tela do PC. Tchau. Tchau, papai. Vai dar tchau pra tela. Saradaço, 21 centímetros de piroca, grande, grossa e cabeçuda. Gozo pra caralho, tô louco pra ver você tomando meu leitinho.